Guimarães 1, Académica 0, membro da FIFA suspenso por 3 anos por corrupção, e na Bulgária, um código de conduta no mínimo invulgar, do Levski Sofia. Essas e outras notícias em destaque na edição de hoje do Desporto Antena. Olá, eu sou o Vítor Ferreira e estou aqui todas as sextas-feiras com o Top 3. Os maiores artistas e bandas de sempre em dose tripla na tua rádio. Se queres ouvir 3 músicas seguidinhas do teu artista favorito, envia já a tua sugestão para geral.radioantenaweb@gmail.com. Não esqueças, geral.radioantenaweb@gmail.com. Estamos à tua espera no Top 3. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Comece bem as suas noites de sexta-feira na companhia da Antena Web. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e às sextas-feiras conto consigo para uma viagem no voo noturno das 21 às 0 horas. Voo noturno, todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 0 horas, aqui na sua Antena Web. A Antena Web está à procura de novos locutores. Por que não se atreve? Lançamos-lhe o desafio. Integre a equipa de locução da Rádio Antena Web. Se estiver interessado, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com para saber mais pormenores. Nós não exigimos muito, só alguma arte e engenho para o efeito e muita, muita vontade. Rádio Antena Web. A sua, a nossa, a rádio de todos nós. Pela primeira vez na história, a FIFA vai condenar um dos membros da organização. Chama-se Amos Adamo e está alegadamente envolvido na compra de votos para o Mundial 2018. O antigo ministro dos Esportes da Nigéria, que integrava o Comitê Executivo para o Mundial 2018, foi hoje suspenso por 3 anos, ou seja, até 2014, devido, então, ao seu envolvimento neste caso de corrupção. Esta decisão é passível de recurso para o TAD, o Tribunal Arbitral dos Desportos, tal como são também outras 4 penas, uma delas a do presidente da Confederação de Futebol da Oceânia, Reynold Temari, que foi suspenso por 1 ano por ter quebrado as regras da confidencialidade. É a primeira vez que a FIFA aplica uma pena, e tão pesada no caso de Amos Adamo, a um dos seus membros da organização. Ainda no futebol, a polémica está instalada no Futebol Clube do Porto depois do jogo frente aos Encarnados, em que estes, no Dragão, venceram o Futebol Clube do Porto por 2-0, mesmo estando, a partir dos 14 minutos da segunda parte, em desvantagem numérica. Recorde-se que, aos 14 minutos do segundo tempo, Fábio Coentrão foi expulso devido à acumulação de amarelos. Já havia visto um aos 15 da primeira parte, viu o segundo aos 14 da segunda. Depois o jogo acabou, o Benfica foi para casa, mas pelo caminho o autocarro onde seguia a equipa encarnada foi apedrechado, o que manchou ainda mais a imagem dos adeptos do Futebol Clube do Porto. Mas o pior nem é isto. O pior é a mensagem que Fucile publicou no dia a seguir no Facebook. Podia ler-se numa mensagem, entretanto apagada: não se preocupem, não farei o jogo por lesão. Simplesmente, o treinador considera que não sou a melhor opção como titular ou suplente para ganhar ao Benfica e por isso fui excluído. É uma decisão técnica baseada na experiência e conhecimento para conseguir a vitória que todos queremos. Esta mensagem foi mais tarde desmentida por Fujita e recolocada depois de ter sido apagada uma outra mensagem. Um tropeção não é uma queda. Distintamente diferente. Ainda assim, a polémica ficou instalada nos balneários. André Villas-Boas diz que estão a querer-se reabrir novas... Ou melhor, estão a querer reabrir-se novamente feridas no Futebol Clube do Porto depois desta derrota contra os Encarnados. Diz Villas-Boas que agora há que pensar no jogo frente ao Rio Ave, mas também alerta que se não ganharem é porque realmente alguma coisa está mal. O jogo com o Rio Ave joga-se amanhã. Antenoev, do Esporto. Estádio cheio é o pedido de Liedson para o seu último jogo esta noite frente à Naval 1º de Maio. O jogo terá início daqui a alguns minutos, às 8h30 da noite, à altura em que no Alvalade 21, Sporting Clube de Portugal e Associação Naval 1º de Maio se irão defrontar. O terceiro e último classificado vão lutar por pontos que lhes são urgentes. Um para a manutenção, outro para o lento regresso de bem-estar e calma na equipa leonina. Liedson pediu o estádio cheio no seu último jogo ontem. Paulo Sérgio chegou a colocar a possibilidade de Levezinho só sair de Portugal em fevereiro, ou seja, no final de fevereiro. Isto porque o mercado, e segundo adiantou Paulo Sérgio ontem, o mercado no Brasil fecha apenas em fevereiro. E já que a equipa do Corinthians foi eliminada da Copa Libertadores, talvez esta decisão de levar Levezinho já para, aliás, levar Liedson já para o Brasil fosse adiada por mais algum tempo. Mas parece mesmo que não. Vai hoje para o Corinthians, irá realizar pelo Sporting o último jogo nesta noite frente ao Naval 1º de Maio. No passado fim de semana, a equipa do Sporting do Portugal perdeu frente ao Estoril por 2-1 para a Taça da Liga e precisa esta semana de uma vitória, urgentemente. O jogo realiza-se, como disse, às 8h30 da noite no Alvalade 21. Há quem chama ao tempo de crise tempo de reinvenção. Ora, parece que é mesmo este o termo mais aplicável ao novo código de conduta da equipa búlgara de futebol Levski Sofia, que é atualmente, com 32 pontos, o segundo classificado do campeonato da primeira divisão búlgara. Ora, o novo conduto, ou aliás, o novo código de conduta aplica apenas muito pesadas para os jogadores que não o cumpram. Por exemplo, se chegar atrasado ao treino 5 minutos, vai pagar 20 euros. E se chegar meia hora, vai pagar, aliás, 30 euros. Se faltar um dia inteiro, pode arriscar-se a perder 3 mil euros ou até mesmo um mês inteiro de salário. E quanto a dizer um palavrão, vai passar a custar 10 euros, isto no treino. E se insultar um colega de equipa ou um elemento do clube, a pena sobe para 3 mil euros. No site do clube pode ler-se que a condução sob o efeito de álcool é multada com 15 mil euros. No caso da não saudação aos adeptos durante um jogo, ou no final de um jogo, o atleta corre o risco de perder 3 mil euros, ou mesmo um mês inteiro de salário, por falta de cortesia. Ora, estas novas regras surgem depois do jogador francês Galá, que é o líder de marcadores da equipa da Bulgária, ter sido preso, ou melhor, detido e ter sido julgado a 8 meses de prisão com pena suspensa, depois de ter sido apanhado a conduzir não só sob efeito de álcool, mas também com uma carta de condução falsificada. É bastante comum que os atletas frequentem a noite na Bulgária e, portanto, este tipo de situações é bastante comum. Daí que, já há alguns anos para cá, o despedimento por frequentar a noite seja motivo para despedimento de justa causa, para não só para futebolistas, mas também para outros ramos de trabalho. Esta código de conduta está a gerar alguma surpresa entre os jogadores e também entre os adeptos. Em alguns dos casos, acho que as penas são demasiado pesadas, como é o caso de 5 minutos, 20 euros, ou um insulto a um colega, 3 mil euros, ou um mês inteiro de salário. Entendem que estas medidas são, em alguns dos casos, intimidatórias. Intimidatórias ou não, uma coisa é certa. Originais, isso são. E muito. E ontem, às 21 horas, Vitória de Guimarães e Académica de Coimbra defrontaram-se na cidade de Berço para a primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. A equipa vimaranense, ao chegar em casa, venceu por uma bola a zero a equipa da Académica de Coimbra. O gol foi marcado num jogo muito morno e com muito pouca ação. Apenas aos 80 minutos, Abdelghany Faouzi fez o único tento da partida e para a equipa da casa. O Guimarães está assim com meio passo dado para a meia final, aliás para a final, a realizar no Jamor. Quanto à data da final desta prova, foi adiada. O sorteio era para se ter realizado ontem, mas foi adiado. Fizeram história ao se tornarem o quinto clube português a conquistar um campeonato nacional de futebol. Estou a falar, claro está, do Boa Vista Futebol Clube, que na época 2000-2001, na viragem do milénio, conquistou o título de campeão nacional, conseguindo assim uma participação histórica na Liga dos Campeões. 10 anos que se passaram, o Boa Vista está hoje na 2ª Divisão B, Zona Norte, e fora dos 3 primeiros lugares. Vamos hoje traçar um breve percurso deste campeão, que é hoje um segundo divisionário, podemos chamar assim. Foi uma época para recordar para alguns e para esquecer para outros. A equipa do Boa Vista Futebol Clube sagrou-se, na época 2000-2001, campeã nacional de futebol do campeonato sénior masculino. Conseguiu 77 pontos em 34 partidas num campeonato ainda a 18 clubes. Viria, alguns anos mais tarde, a ser reduzido para apenas 16. Na altura, desciam clubes que hoje nos deixam saudades, como o Sporting Clube Campo Maiorense, o Clube Desportivo das Aves e o Clube de Futebol Estrela da Amadora. A equipa de Boa Vista foi em primeiro lugar com 77 pontos, com 34 jogos realizados, dos quais 23 resultaram em vitórias, 8 em empates e apenas 3 em derrotas. A equipa do Futebol Clube do Porto conseguiu menos 1 ponto, 24 vitórias, 4 empates, mas 6 derrotas. A equipa do Sporting conseguiu menos 15 pontos e ficou no terceiro posto. A equipa do Benfica ficou, imagine-se, a 33 pontos do primeiro classificado. Ficou em sexto lugar, à frente de clubes, aliás, atrás de clubes como a União Desportiva de Leiria e ainda a equipa do Sporting Clube de Braga. E ficou apenas a um lugar do clube de futebol Os Belenenses, que outrora também já havia sido campeão, como já aqui falamos, em 1945-46. Um campeonato de sonho para a equipa do Bessa, que via assim abrindo-se as portas da Europa. É fácil lembrarmos de nomes como Jorge Silva, Rui Bento, Jorge Couto, Ervin Sanches, ou mesmo dos guarda-redes Ricardo e William, e os defesas Pedro Emanuel, por exemplo, ou avançado Petit. Nomes que faziam parte deste plantel com um treinador que fica para a história do Boa Vista Futebol Clube, Jaime Pacheco. A equipa do Bessa marcou muitos golos. Na verdade, marcou 63, apenas menos 10 que o Futebol Clube do Porto, que foi a equipa que mais faturou em termos de golos naquele campeonato. Para o Boa Vista, marcaram o atacante Silva 11 golos, Duda 10, Ervin Sanches 9, Wellington 7, Litos 5, Martelinho 4, Jorge Couto 3, Petit também 3, Pedro Santos 2, Rogério 2, Frechô 2, Geraldo 1, Rui Oscar 1, Erivan 1, Jorge Silva 1 e só José Soares ficou em branco. Este jogador foi para o Clube Desportivo das Aves a meio do campeonato, no mercado de inverno. A equipa do Boa Vista jamais voltaria a chegar ao primeiro lugar, mas na época seguinte, 2001-2002, ainda o espreitou. Ficou a 5 pontos do Sporting Clube Portugal, que na altura conseguiu 75 pontos. O Boa Vista ficou-se pelos 70, numa época que para o Benfica foi de regresso à normalidade, conseguindo um quarto lugar, ficando o Futebol Clube do Porto em terceiro. No ano seguinte, na época de 2002-2003, a equipa do Bessa caiu para sexto lugar, em 2003-2004 para décimo posto, e em 2004-2005 e 2005-2006 regressou para o sexto lugar. Em 2006-2007, que ficou em oitavo, terminando assim a prova neste posto, e na época de 2007-2008, Boa Vista havia ficado em nono lugar. Todavia, um processo disciplinar, neste caso o processo Apito Dourado, havia de atirar os achadrezados para o segundo escalão do futebol português. Numa altura em que se estavam a tomar decisões face a este processo, que já levava alguns anos em curso, a equipa da União de Leiria foi penalizada com 3 pontos e o Futebol Clube do Porto com 6. Foram suspensos alguns dirigentes e, por exemplo, a Pinto da Costa foi aplicada a pena de 2 anos sem poder comunicar com a comunicação social enquanto presidente sobre assuntos do Futebol Clube do Porto. Podia, todavia, ficar na direção. Um processo com muita controvérsia e que deitou a equipa do Boa Vista quase que por terra. Os achadrezados, que precisavam de se manter na Primeira Liga para aguentar as despesas, viram-se relegados para a Liga de Honra, que já outrora havia sido apelidada do cemitério dos grandes clubes. O Boa Vista foi apenas mais um, depois de clubes como Alverca, Salgueiros, Felgueiras, Campo Maiorense, Farense terem fechado as portas após terem descido à Segunda Liga. A equipa do Boa Vista também esteve quase a ir pelo mesmo caminho. A equipa do Bessa chegou, inclusive, a equacionar começar do zero, ou seja, da 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol do Porto. Chegou-se, inclusive, a ponderar a criação de um outro clube, o Clube Desportivo da Boa Vista, extinguindo este mítico clube da zona bairrista do Porto. Mas o Boa Vista aguentou-se, não na época seguinte, mas depois. Na época 2008-2009, e já depois de muitos membros da equipa serem demitidos e de muitos salários terem ficado por pagar, jogando praticamente com reservas e com júniores, a equipa do Boa Vista não conseguiu mais do que um 15º lugar, descendo à 2ª Divisão B, onde se encontra atualmente. A situação do clube é estável e o Boa Vista, não equacionando subir, não está também sequer em possibilidades de descer, nem por classificação, nem por situação financeira. Outros clubes, como por exemplo o Estrela da Amadora, tiveram mais ou menos o mesmo destino, embora a equipa da Amadora tenha descido por outros motivos, a questão de salários. Boa Vista é hoje um clube com uma notoriedade discreta, mas é mítica a sua presença. Quando se fala em Boa Vista, já sabemos de quem é que falamos. Daquele clube que, no ano de 2000-2001, foi campeão nacional. E é assim que fechamos a edição de hoje do Desporto Antena. Fique bem, bom fim de semana. E até segunda-feira.